voltamos a apresentar o programa Vozes do Campo e da Cidade. Voltamos com Vozes do Campo e da Cidade aqui na Faixa Mulher da Freicaneca FM. Hoje estamos falando sobre direitos culturais. No bloco anterior, ficou clara a necessidade de uma política pública que estimule os setores culturais neste Brasil tão grande e diverso. Conforme a Constituição Federal, é papel do Estado financiar atividades culturais que garantam a preservação da diversidade das manifestações. O instrumento mais significativo ou mais utilizado é a Lei Rouanet e seus mecanismos como o Fundo Nacional de Cultura, os Fundos de Investimento Cultural e Artístico e o Mecenato Federal. É por meio desta lei que a sociedade civil pode propor projetos. Mas desde janeiro deste ano, com o início do novo governo, que os direitos culturais vêm sendo ameaçados com a extinção do Ministério da Cultura. E com o fim do MINC, a Agência Nacional de Cinema, a ANCINE, responsável pelo fomento ao audiovisual no Brasil, vem passando por uma forte crise. Pois é, a médio e longo prazo, como a produção audiovisual será impactada por esses desmontes, hein, Fernanda? Pois é, para entender mais sobre esse assunto, conversamos com a realizadora e diretora pernambucana Cíntia Falcão, que contou um pouco do seu trabalho também. Cíntia também falou como é ser mulher e realizadora no Brasil. Eu trabalho com realização de audiovisual, sou diretora de obras audiovisuais, minha formação é em comunicação social, rádio e TV, mas eu venho atuando há mais de 20 anos com direção de programas de TV, com documentários, minha área é mais para documentários, séries. Então, eu sou realizadora audiovisual. Trabalhar com realização audiovisual ou com produção cultural no Brasil, né, e ser mulher, e ser mãe, é como qualquer outra trabalhadora, né? A gente acumula funções, tem tripla jornada, né? Com o agravante de que a produção audiovisual, a produção cultural, ela é vista como algo ou muito glamouroso, né? No caso do cinema, principalmente, ou como algo que não é um trabalho, como se fosse você não estivesse trabalhando, você estivesse se divertindo, né? Não fosse algo que fosse levado a sério no mundo do trabalho. E é exatamente o contrário, eu acho que nós que trabalhamos com produção de cultura, né, com produção de conhecimento em cultura, que é o meu caso principalmente, né, direção de documentários e de obras audiovisuais muitas vezes voltadas para a educação e para a cultura, trabalhamos muito, porque é uma área que a regulação do trabalho ela é frágil, né? Ela é frágil, ela é difícil de ser fiscalizada, né? Trabalhamos muito, trabalhamos como qualquer outra mulher, um trabalho doméstico, um trabalho de criação dos filhos, como qualquer outra mulher vem enfrentando os desafios de ser mulher, de ser mãe e de ser atuante no mercado de trabalho. No caso do audiovisual, a gente também enfrenta como mulher as desigualdades também de oportunidade, né? Principalmente nas funções de comando, nas funções de poder, né? Que o audiovisual ele é uma área, um segmento que historicamente vem acumulando também essa herança de poderes, né? Hierarquicamente você define funções, né, por escala. E essas funções que estão no comando, direção, né, produção executiva, muitas vezes, são exercidas no Brasil mais por homens do que por mulheres. Cíntia também analisou a extinção do Ministério da Cultura e os recentes retrocessos na política cultural do país nesse atual governo. Estamos passando por um momento muito difícil, né, muito difícil em todas as áreas, na cultura, na educação, de perda de direitos e de retrocesso nas conquistas que avançamos nos últimos anos, principalmente nos últimos 15 anos. Mas na área da cultura, a extinção desse ministério ela é simbólica, né? A extinção do Ministério da Cultura ela é um recado para quem atua, quem trabalha, quem consome, quem valoriza a produção cultural. No caso do audiovisual, os retrocessos têm sido também bem impactantes, né? A gente vinha acumulando como um segmento, inclusive, de privilégios. A gente vem acumulando conquistas, né, na área da política pública voltada para o cinema e para o audiovisual, que com a extinção do Ministério e com uma certa perseguição que a Agência Nacional de Cinema Ancine vem sofrendo, talvez a gente tenha aí prejuízos que no timeline da história sejam piores do que a extinção da Embrafilme, sejam piores do que no governo Collor. Se isso não for mudado, se isso não for estancado, talvez a gente viva esse período. Eu avalio com muita preocupação a extinção do Ministério da Cultura e esse olhar diferenciado, inclusive, para pior, né, com relação ao cinema e as leis que estimulam a produção cultural através dos incentivos fiscais. Acho que a gente tem que ter muito cuidado agora, nesse momento, observar os próximos passos. Esse governo mal começou e a gente tem que ter um cuidado grande para fazer avaliações que sejam avaliações pertinentes para darmos os próximos passos, né? Nesse primeiro momento, há uma sensação de susto, apesar de que a gente não devia estar assustado. Esse governo, ele disse que veio fazer, eu acho que não está enganando ninguém, né? Tudo que está acontecendo nesses poucos meses de governo está acontecendo porque faz parte de um projeto liberal e altamente conservador, que não privilegia cultura, que não privilegia autonomia, que não privilegia conhecimento, né? E imagina isso no campo da cultura e do cinema, que tem sido nos últimos anos áreas de, inclusive, de combate muitas vezes, né? Apesar de ser uma área muito vasta e de termos vários agentes atuando no segmento, vem se destacando, principalmente aqui em Pernambuco, como um segmento de resistência. Diz pra gente, Cíntia, o que é que os produtores e realizadores culturais, junto à sociedade, pode fazer para tentar barrar esses ataques aos setores da cultura? Ou, pelo menos, minimizar as consequências do sucateamento nas políticas culturais? Eu acho que esse momento é um momento importante também para o segmento cultural, principalmente para quem atua, quem trabalha com cinema e com audiovisual, fazer um trabalho junto à sociedade de esclarecimento da importância desse segmento para todos e todas. Né? A gente viu nas últimas eleições o desconhecimento e a pouca aderência que o segmento cultural tem com a sociedade de uma forma geral. É como se não fôssemos importantes, é como se a produção cultural fosse algo supérfluo, é como se a produção audiovisual fosse algo que ninguém conhece, né? Como se nossos filmes fossem filmes ruins. Então a gente escuta a mesma coisa sempre, né? Que a produção audiovisual brasileira, ela é precária, ela é... Isso no senso comum. Isso nas últimas eleições que a gente viu absurdos, né? De compartilhamento de informações falsas de todas as formas. Como se o nosso roteiro fosse ruim, é como se não tivéssemos mulheres atuando na área, é como se não tivéssemos uma produção consistente. Isso não é verdade. Inclusive, a gente recebe bombardeios de todas as ordens com relação a isso. E eu acho que a gente precisa fazer esse convencimento e esse esclarecimento à sociedade de que a produção audiovisual no brasileiro é uma produção audiovisual pujante, é uma produção audiovisual diversa, para além da Globo Filmes, para além da produção comercial, que existe, que deve existir, faz parte da economia, mas que tem uma produção audiovisual que privilegia a diversidade, sim, né, que tem mulheres atuando, sim, que tem mulheres negras atuando, sim, e que isso é importante, que a gente tenha esses atores, essas pessoas à frente dessa produção de conhecimento dessa produção cultural. A gente precisa fazer com que as pessoas entendam a importância da Lei Rouanet. A gente precisa mostrar o quanto que é importante as leis que são voltadas para o incentivo da produção audiovisual. Então, eu acho que a gente, além de produzir conhecimento, produzir obras audiovisuais, a gente também tem que ter um novo trabalho agora, que é, olha, gente, a gente faz um trabalho que é muito importante para a identidade do nosso povo, né? Para esclarecimentos e para divulgação da nossa cultura. A gente faz um trabalho importante para reforçar o quanto somos importantes como povo e como povo diverso, né? E é um trabalho que deve ser feito pelo segmento também, mas deveria ser feito pelo Estado. Então a gente sabe que esse governo que está aí não vai fazer isso, né? E esse trabalho não foi feito, esse trabalho da importância de negritar, na verdade, a importância desse segmento, ele não foi feito, né? A gente produziu, a gente tem uma produção interessante, mas a gente precisa dialogar melhor com a sociedade como um todo. Essa conversa com Cíntia sobre a cultura que queremos e sobre os nossos direitos é uma reflexão política sobre a cultura. Pois é, Fernanda. O tema de hoje é tão amplo que neste bloco nós só olhamos para o audiovisual. Após o intervalo, a gente vai conversar com a escritora e poetisa Dani Bento. Não sai daí que o Vozes do Campo e da Cidade volta já. Você está ouvindo o programa Vozes do Campo e da Cidade.